Autorizada linha de colapso 10, 090 graus, com 612 nós. Autorizado lá, a linha de colapso 090, outra 601. Tá 3601, 933, 19, 120, 8. 08, mande. Autorizado, chame táxi 749 para Guarulhos, agora a gente está de cópia. Afirmativo. A rota confirme se é a Pesulu 21. Afirmativo. Web 6749 está autorizado 340 Guarulhos e a Pesulu 21 Trive após Poço de Caldas. Decola da 10, sai na Arbor. Elefa, após Elefa Sagaz, controle 1 no 9 decimal, corrijo, controle 1 no 20 decimal 8, que aciona 5020. 30, Pesulu 21, Trive, no Poço de Caldas, decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Sagaz, 128, Pesulu 21, Trive, no Poço de Caldas, decola da 10, afirmativo, 5020, chame pronto, web 6749. Aguarde cópia. Romeu, Charlie X-Ray, confirma estacionamento e pista que decola. Ativo, confirmando Guanabi 085. Estatinho cópia. avião. Galeão, 4 horas, 7 e 5. Positivo. Está autorizado até o ponto de espera da 10, táxi via Pátio e Índia. Ajuste 1012, chame no ponto de espera pronto. Táxi via Pátio e Índia. Azul 4177, cópia. Vitória autorizado 360 pelo ISC 50. Decola da 10, direita da EOLE da Eudes. Controle 120 decimal 8 e aciona 50 no 5. Correto, azul, chama o palco. Papa Tango, Romeo, Tia Alex Ray, cópia. 085, decolagem da 17 com curva à direita, inicialmente 1 mil pés no corredor Axé, controle em 120 decimal 8 e aciona 5005. Corredor Axé com curva direita da 17, tem linha e acionamento, chama táxi, o Romeu, o Tia Alex, só por curiosidade, quanto tempo de voo? Afirmativo, chama táxi. Vitax, X-Way, chama para ingresso no 7, 1012 o ajuste. No 3, chame táxi. Autorizado, 251 na linha de decolar, 100 com meia dúzia. Alô, Salvador, Mike Zulu X-Ray. Mike Zulu X-Ray, prossiga. Bom dia, Mike Zulu X-Ray, solicita autorização de reboque. A remota até a Sting 10. Está autorizado, mantendo a escuta até o término. O Mike Zulu X-Ray. Ok, ciente. Obrigado. Romeu, Charlie X-Ray, chame alinhado e pronto, cabeceira no set. Canal 6251, decolou aos 48, controle 120, decimal 8. 208. Salvador, bom dia, TAM 3201, vai passar o externo, passou o trabalho. TAM 3201, continua a aproximação. 3201. Pouso, TAM 3201, uma centena com 612. Livre, pouso, TAM 3201. Confirmado azul 69352 e confins. Chame no ponto de espera pronto, ajuste 1012. Gente, o meu tio Alex, o tráfego na final no zero já ultrapassou o externo. Aguarde só mais um instante para decolar. Ali mantém o azul. Alex Ray, tem livre decolagem pista no 7, 090 graus com 4 nós. Tana 3201 no solo 53, prossegue via Alfa e Juliette, Portão Norte. Alfa, Juliette, Portão Norte, 3201, tá? Ela acabou. Romeu de Alex Ray decolou ao 5-4, controle 120, decimal 8. 120, 8, Charlie Ray. Azul 4177 tem livre decolagem, 080 com 4 nós. Web 5717, aguarde cópia, Galeão. Guardar, fecha na tela. Web 5890 chamou a torre. Afirmativo, autorização 340 com 20. Afirmativo, só um instante cópia. Mike Zulu, X-Ray. Bom dia. Bom dia, obrigado. Azul 4177 decolou 56, 120, decimal 8. 120, decimal 8, azul 4177, boa. Web 5717, cópia. Cópia, 5717. Autorizado Galeão 340, via Pesulo 10, SMAP, direto Luvic, direto Barbacena e após conforme. A decolagem da 10 com curva direita, sai na Dael, Leda, após Leda, Bridge, controle em 120, decimal 8. Aciona 5022. Autorizado Galeão 340, Pesulo 10, SMAP, Barbacena e conforme. Decola pista 10, curva direita, até a fila da Euleda, após Bridge. 5022, transponda 208, 5717, plantão. Afirmativo, tá correto, 5717, é um pronto. Bora. Web 5890, cópia. Prossiga na escuta. Confins 340, a Pesulo 6. Decola da 10 direita, da Elo e da Bridge, após Bridge, Pesulo 6. Controle em 120, decimal 8, aciona 5023. Autorizado com 2340, via Pesulo 6. A saída é da Elo e da Bridge. 128 é o controle, 5023, o responder é 5023. Correto, Web, chame pronto. posicionamento aqui da ETM, essa estacionar a posição número 8. Autorizado, Chintax.